prejudicou. Suspenso no curso do tempo. Privado do futuro, orando o horizonte. O lugar onde estou e onde estive. No entanto, a destruição é total. E tudo não passa de um ponto de fissão.